promessa infalível. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Isaías 59:1. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. O Senhor é um Deus de justiça, que experimenta e prova o justo, para que a sua verdade e a sua justiça sejam reveladas, e resplandeça a sua glória sobre a vida de todos os que o temem. Mas o Senhor é um Deus de prosperidade, de abundância e de paz. Saiba que em todo o processo de fé em que Deus está tratando e treinando você, o fim que Ele deseja para todos os seus filhos é sempre de prosperidade, de vida e de paz. O Senhor é sábio, e Ele conhece o caminho para o bem final de todos os que nele esperam. Como diz a Escritura, em tudo dá graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Um dos grandes segredos para a vitória na vida do crente é a submissão à vontade de Deus. Dê graças, jamais reclame, jamais blasfeme ou ponha a culpa nos outros. Confie na palavra de Deus e nas suas infalíveis promessas. Confie no caráter íntegro e imutável do Senhor. Deixe o tempo da cura e da libertação trabalhar. A tua alma está sendo educada para viver em dimensões superiores. Suportar aflições por amor à justiça e à verdade é agradável a Deus. Não porque Ele quer te fazer sofrer, mas para que o seu poder soberano de salvação e a sua glória resplandeça sobre os que lhe pertencem pela confirmação da sua eterna verdade. Confesse a vitória de Deus, confesse a vitória de Jesus que no plano da eternidade já se consumou para sempre, na cruz, sobre todos os poderes das trevas. E você é participante desta vitória, que foi por todos os que creem e se sujeitam a Deus. Os sofrimentos dos justos são sementes para a manifestação do poder e da glória de Deus. Se você exercer submissão, obediência e paciência na fé, as promessas de Deus começarão a alcançar a tua vida de maneira tão grandiosa e tremenda que o nome do Senhor será exaltado através de você e todos saberão que Ele é Deus, fiel e verdadeiro, e que não há outro que possa salvar senão o Senhor. Se você permanecer fiel durante as provas de fé que todos os eleitos da salvação têm que vencer, o final que Ele tem para você será infalivelmente sempre de prosperidade, de vida e de paz, não primeiramente de riquezas terrenas, mas prosperidade espiritual e verdadeira, a realização, a plenitude e libertação interior, o abrir dos olhos do coração para as dimensões celestiais e entrada para o reino interno de Deus, que nada e ninguém no mundo pode comprar, e que são num sentido muito superior, liberdade e paz verdadeira, existência em poder e salvação da alma, que você recebe desde hoje e que durará para sempre, e que não tem nada com as riquezas e prazeres temporários que este mundo oferece. Decretos da Fé. Blogspot.com